Deus, que assim seja. Que o Espírito da Verdade e da Luz Superior esteja conosco, meus amigos, trazendo para nós aqui tudo aquilo que nós estamos buscando, tudo aquilo que realmente nos eleva até a nossa verdadeira essência. O programa Lux Esotérica, meus amigos, tem por objetivo trazer diariamente aqui junto a vocês os estudos comparativos, os estudos aprofundados e comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e sempre falando de espiritualidade humana, meus amigos. Então é nossa satisfação nessa fase aqui do programa Lux Esotérica. Estamos trabalhando sobre o texto de Helena Petrovna Blavatsky, A Chave para a Teosofia. Esse texto foi escrito em 1891, no formato de perguntas e respostas. Foi um grande esforço que Madame Blavatsky fez para, de certa forma, popularizar o conhecimento de teosofia, o conhecimento dessas doutrinas que ela recebeu das mais elevadas fontes do Oriente e que, com a fundação da Sociedade Teosófica no Ocidente, há mais de 130 anos atrás, que foi fundada em 1875, juntamente com os seus primeiros livros, né, a Isis Sem Véu, em 4 volumes em português, a Doutrina Secreta em 6 volumes editadas também em português, livros maravilhosos e profundos como a Voz do Silêncio e muitos escritos que Blavatsky publicou na forma de revistas, na forma de periódicos, fizeram, meus amigos, uma reinauguração na história da humanidade dessa divulgação desses preceitos que ficaram olvidados na humanidade, principalmente no Ocidente, muito pela perseguição dos clérigos cristãos, tanto católicos quanto protestantes, que, desconhecendo a profundidade desses conhecimentos, sempre fizeram caso de toda essa sabedoria, sempre perseguiram, sempre atearam fogo nas literaturas, nos livros que tratavam desses assuntos. Mas finalmente, meus amigos, chegou a hora de que esses conhecimentos voltassem para atender uma humanidade que já não mais confiava naqueles dogmas cristãos, praticamente que dominaram a humanidade nos últimos 2000 anos, e que se transformaram num verdadeiro entulho teológico, meus amigos, sequer mais se conectando com a verdadeira mensagem do cristianismo. Realmente, infelizmente, a religião cristã se transformou numa força política, numa força econômica, e começou a ser usada para oprimir as pessoas, para subjugar aquilo que é mais importante na vida de todos nós, meus amigos, que é a liberdade. E principalmente a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento, meus amigos. Porque isso é o que está vigorando agora com toda a intensidade, meus amigos, por toda a humanidade, porque nós ingressamos numa nova era. Desde o último quartel, meus amigos, o último quarto do século passado, por volta do final da década de 60 e por toda a década de 70, entrou uma nova energia dentro do planeta Terra, meus amigos. O posicionamento do planeta em relação às energias cósmicas nos trouxeram a Era de Aquário. Uma era, meus amigos, que vai renovar todas aquelas posturas antigas, antiquadas, e vai realmente fazer funcionar aquilo que está simbolizado em Aquário, meus amigos. O símbolo de Aquário é o aguadeiro, aquele que traz as águas renovadoras e que tiram, meus amigos, todos os ranços, todos aqueles obstáculos que impedem o ser humano realmente de ser o que ele é verdadeiramente. E o símbolo e o signo de Aquário, meus amigos, é regido pelo aspecto do ar, meus amigos, pelo elemento ar. E isso se refere às nossas mentes. Então, Aquário é aquele que virá renovar os conhecimentos, virá realmente trazer novas perspectivas intelectuais para que o homem, o ser humano, meus amigos, aprenda a exercer realmente esta liberdade de pensamento. E o espiritualismo será praticado, meus amigos, nessa nova era, de uma forma cada vez mais livre, cada vez mais individual, e os conhecimentos não terão fronteiras, meus amigos. É aí que o programa Lux Esotérica se insere, pois nós estamos aqui transmitindo para vocês, usando este recurso, que é totalmente ligado com a era de Aquário, meus amigos. A internet é a própria corporificação da era de Aquário. E ai daquelas pessoas, e ai daquelas organizações que fizerem pouco caso da internet e não souberem usar essa ferramenta, meus amigos, pois elas irão, infelizmente, perecer das mazelas da finada era de peixes, meus amigos, onde a informação ela era concentrada, ela era retida, assim como nós vemos até hoje, como nos meios econômicos, quantas desigualdades são causadas pelo fato dos capitais serem retidos e, apesar de haver muito dinheiro no mundo, apesar de haver muito poder econômico, nós vemos ainda na humanidade a desigualdade, a fome, a doença, simplesmente porque há organizações, há indivíduos que retêm esse poder. E o conhecimento, meus amigos, tem um poder ainda maior do que o capital, meus amigos, porque o conhecimento, a sabedoria fazem parte intrínseca do ser humano. Então, com a internet, meus amigos, os conhecimentos ganham uma nova dimensão. O indivíduo, através desta maravilhosa rede de pessoas, meus amigos, porque a internet não é uma rede de computadores, meus amigos, é uma rede de pessoas, de seres humanos que se conectam através dessa tecnologia. E nós estamos aqui levando esta mensagem, meus amigos, para que os conhecimentos ocultos tenham uma vez mais a sua redeclaração, tenham uma vez mais o seu espaço para aqueles que karmicamente estão destinados a reencontrá-lo e também para aqueles que pela primeira vez estão chegando a esses conhecimentos, que eles possam, através de toda essa literatura, meus amigos, que nós tentamos abordar aqui, se aproximar de verdades tão perenes, verdades tão profundas e que encontram eco no coração do ser humano. Mas vamos então, meus amigos, continuar aqui no dia de hoje os nossos estudos sobre a chave para a filosofia de Blavatsky, atingindo aqui o ponto que fala sobre a constituição setenária de nosso planeta. E a Blavatsky então foi dirigida a seguinte pergunta: pelo que tem entendido, descrevem nosso planeta como parte de uma cadeia de terras. E Blavatsky responde: sim, é verdade. Mas as outras seis terras, ou globos, não se acham no mesmo plano de subjetividade da nossa Terra. Por isso não podemos vê-las. E outra pergunta: deve-se isto à grande distância que nos separa delas? E Blavatsky diz então: de maneira alguma, porque vemos a olho nu planetas e até estrelas muito mais distantes. Mas deve-se antes a que esses seis globos se encontram fora do alcance de nossos meios físicos de percepção ou plano de nosso ser. Não é também porque sua densidade material peso ou constituição sejam inteiramente diferentes dos da Terra e dos demais planetas conhecidos, mas sim porque se encontram situados para nós em uma camada do espaço, digamos, inteiramente diferente. Uma camada que não pode ser percebida, ou melhor, sentida por nossos sentidos físicos. E quando digo camada, não pense que se trata de faixas materialmente colocadas umas sobre as outras, pois isso só nos levaria a um novo absurdo e a um novo erro. O que entendo por camada é aquele plano do espaço infinito que por sua própria natureza não pode ser percebido por nossas faculdades comuns em estado de vigília, quer sejam mentais ou físicas, mas sim que existe na natureza, fora de nossa mentalidade normal ou consciência, além de nosso espaço de três dimensões e de nossa divisão de tempo. Cada um dos sete planos ou camadas fundamentais no espaço, considerados como um todo, como um espaço puro, segundo a definição de Locke, não como nosso espaço finito, tem sua própria objetividade e subjetividade, seu próprio espaço e tempo, sua consciência e sua classe de sentidos. Mas tudo isso é de difícil compreensão para o homem educado na maneira de pensar atual. Realmente, meus amigos, isto é apenas uma leve pincelada num assunto que é realmente muito profundo, meus amigos, que é a temática do lado esotérico do sistema solar, meus amigos. Um assunto que para mim é muito caro, né? Eu tenho estudado intensamente há muitos anos essa temática. Primeiro porque eu há muito tempo atrás me tornei um astrônomo amador, um apreciador realmente dos astros, das visões celestes, meus amigos. Então sempre me encantou esse lado objetivo, esse lado material, o estudo dos planetas, dos objetos celestes, das estrelas, das galáxias, as nebulosas, e isso tudo do ponto de vista material. Mas, num determinado ponto da minha vida, o karma, meus amigos, quer seja por merecimento, quer seja realmente pelas situações culturais a que nós estamos expostos, né? Principalmente em grandes capitais, né? Como São Paulo, que tem a sorte de possuir realmente várias organizações esotéricas, várias lojas esotéricas funcionando aqui, onde essa cultura ela é divulgada e mencionada, e eu pude entrar em contato então com a literatura teosófica que aborda exatamente esse lado esotérico do sistema solar e traz, meus amigos, realmente uma expansão extraordinária para os nossos conhecimentos, porque nos demonstra que o universo é ainda mais belo, é mais complexo e realmente tem possibilidades muito maiores do que realmente o nosso olho nu, meus amigos, consegue observar. Porque todos aqueles que já se dedicaram a observar os astros sentem aquele sentimento, meus amigos, daquela melancolia cósmica, né, ao observar as estrelas. Imaginar que em cada um daqueles sistemas estelares, meus amigos, podem haver vidas, podem haver seres inteligentes como nós, e tudo isso nos parece tão distante, nos parece tão inalcançável, mas ao mesmo tempo nós internamente, meus amigos, nos nossos corações, nós sentimos essa unidade com o cosmos, nós sabemos que a mesma vida que pulsa aqui no planeta Terra, no nosso sistema solar, também está em outros sistemas, meus amigos. Realmente, a teosofia, o esoterismo, meus amigos, nos informa e nos traz evidências, meus amigos, de que não existe ponto matemático do universo que não seja inteligente, meus amigos. A consciência, a inteligência, essa complexidade da vida, meus amigos, que gera seres, que gera manifestações conscientes, inteligentes, esta é a verdadeira lei do universo. Lamentavelmente, meus amigos, a nossa ciência ainda vai tateando, ainda vai imaginando de que as coisas no universo acontecem por acaso, e as galáxias estão aí se colidindo, os planetas estão aí se formando, que as estrelas também nascem, vivem, explodem e morrem. Tudo isso, meus amigos, é sustentado por aquilo que, lamentavelmente, a ciência não tem uma ideia melhor para pôr ali, dizendo que é tudo por acaso, né? Ou seja, que tudo está se chocando, tudo está colidindo, e pelo choque fortuito dos elementos químicos, meus amigos, estamos nós aqui, seres humanos, andando aqui por esse planeta, gerando a nossa cultura, nos comunicando e fazendo tudo que nós fazemos. É realmente incrível, meus amigos, como é que uma ideia tão primitiva como essa pode estar ainda na cabeça de pessoas tão inteligentes como os nossos cientistas. Porque, meus amigos, se a ciência adotar a postura do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, e partir do pressuposto, meus amigos, que tudo é inteligente e tudo realmente tem consciência, aí nós vamos começar a observar um outro universo, meus amigos. Um universo muito mais pleno de vida, muito mais lógico e que faz muito mais sentido do que um universo condicionado pelo acaso. E essa questão do sistema solar, meus amigos, esotérico, é realmente totalmente baseado nessa visão de que tudo está ligado a uma consciência. E a primeira das consciências, meus amigos, a mais importante delas, a qual nós estamos relacionados, é aquela consciência que gerou o próprio sistema solar. Porque a ciência imagina que foi por acaso que a matéria do universo começou a se juntar pela força da gravidade, e ao colidir e ao se densificar dentro de uma nebulosa de matéria solta no espaço, surgiu então essa magnífica estrela que nos alimenta, meus amigos, que é o Sol. Mas o que o esoterismo nos diz, meus amigos, é que antes que essa estrela existisse, então o poder do Verbo, meus amigos, o Logos solar, esteve aqui, pairou sobre as águas do abismo, como nos informa a Bíblia. Então, uma consciência, uma inteligência, é que organizou, meus amigos, esse sistema. E sobre ele, ele colocou o seu espírito, a sua consciência, e foi ele que juntou, meus amigos, essa matéria até que se transformasse na expressão da sua consciência cósmica, meus amigos, muito além de qualquer coisa que nós possamos compreender. A mente de Deus, o grande Mahatma, meus amigos, o Verbo divino, o Logos solar, ele fez brilhar essa estrela, e sobre ele apôs, meus amigos, os seus arquétipos, as suas ideias fundamentais. E, segundo nos informa o esoterismo, meus amigos, não é a primeira vez que o Deus, meus amigos, do sistema solar, aquele que nas nossas preces nós rogamos a sua força, a sua beleza, a sua sabedoria, não é a primeira vez que ele gera um sistema solar. Já é a segunda encarnação divina, meus amigos, porque no núcleo desse Logos solar, meus amigos, daquele a que muito reverentemente nós chamamos de Deus, meus amigos, porque Ele não é o Deus absoluto do universo, a soma total de todas as galáxias, de todos os objetos celestiais, meus amigos, mas Ele é o nosso Pai Cósmico dentro desta pequena célula, meus amigos, do universo, que é o nosso sistema solar, mas que para nós é tudo, meus amigos. O sistema solar é a nossa casa no universo, e ele é regido por uma consciência divina, meus amigos, que abaixo de si ele chamou de outros sistemas e também da sua própria geração nesse próprio sistema. A partir deles, meus amigos, que é a cabeça desse sistema, começa a funcionar uma hierarquia divina, um governo espiritual, meus amigos, o verdadeiro reino de Deus. Apesar desse termo estar desgastado, meus amigos, está sendo mal utilizado, mas o reino de Deus, ele é uma realidade. Existe sim, meus amigos, aquele que preside esse sistema, e é, como uma das tradições esotéricas que mais atua no mundo denomina a este ser, meus amigos, que é a maçonaria. Muito perfeitamente, a maçonaria o chama de o grande arquiteto do universo, mas o universo que ele constrói é esse nosso sistema. Abaixo deles, meus amigos, vem os sete grandes espíritos diante do trono de Deus, os sete grandes arcanjos, meus amigos, que dão as sete colorações, as sete tônicas vibracionais que fazem com que as coisas nesse sistema solar aconteçam. E abaixo desses sete vem as grandes hostes arcangélicas, meus amigos, que vão paulatinamente trazendo as ideias divinas, a materialização, a sua corporificação. Abaixo dos grandes arcanjos, os grandes anjos, e quando chega no plano aqui da objetividade, os anjos se valem dos espíritos da natureza, dos elementais, dos gnomos, das ondinas, dos silfos e toda uma pléiade de seres que realmente constroem essa beleza natural que nos encanta, meus amigos. Porque quando nós saímos do mundo natural, meus amigos, fora das nossas construções, daquilo que nós mesmos erguemos, nós ficamos sempre estupefatos. Como realmente é belo, meus amigos, como é bela esta natureza, estas plantas, estes animais, meus amigos, que por aqui habitam. Como é que isso pode vir do acaso, meus amigos? Não é possível, porque eles estão expressando uma harmonia, uma sinfonia universal, que só realmente quem é completamente cego, surdo e mudo, meus amigos, não consegue perceber. Porque a música das esferas, meus amigos, está tocando aqui diante de nós. Não sejamos realmente insensíveis a essa música, meus amigos, porque nós, seres humanos, meus amigos, fazemos parte também deste reino de Deus. O ser humano é também parte desta criação. E se nós não traduzíssemos errado a Bíblia, meus amigos, desde o seu primeiro versículo, quando lá está escrito: no começo os deuses criaram o céu e a terra, meus amigos. Porque lá na Bíblia judaica, meus amigos, no primeiro livro do Pentateuco, o Gênesis, está escrito: os deuses criaram o céu e a terra. E se o homem comer verdadeiramente do fruto da árvore do conhecimento, da sabedoria e da vida, nós nos tornamos semelhantes a eles, meus amigos, aos deuses. Porque Jesus também, nos fez recordar, meus amigos. Ele disse: vós sois deuses, mas haveis vos esquecido disto. Todos nós, meus amigos, fazemos parte dessa hierarquia cósmica. Então nós temos que ouvir essa música, meus amigos, e procurar nos inserir. E no segundo bloco desse programa, meus amigos, nós vamos falar mais alguma coisa, meus amigos, porque esse tema é aquele que nós começamos a falar dele dizendo: esse tema é muito, muito vasto. Mas nós vamos dar uma pincelada aqui sobre ele, meus amigos, falando um pouco mais dessa estrutura esotérica do sistema solar. Então, no segundo bloco do nosso programa, vamos fazer agora um intervalinho, mas agradecendo, como sempre, o prestígio, a audiência de vocês que estão ligados aqui conosco, de coração a coração, de mente a mente, fazendo essa egrégora espiritual de estudos. Vocês vão ficar agora com um convite da Loja Esotérica Virtual para vocês que quiserem e que puderem possam participar aqui da nossa estrutura, nos auxiliando a manter aqui esta realidade material, meus amigos, que apesar de ser perecível, de ser passageira, mas é o que está garantindo a nossa função aqui de sermos um transmissor desses conhecimentos para vocês que estão buscando. Então vamos fazer um intervalo, meus amigos, e voltamos a seguir com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, meus amigos, voltamos aqui com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, continuando aqui os nossos estudos do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, ao qual nós estamos também acrescentando os nossos humildes e realmente provavelmente insignificantes comentários, meus amigos, mas estamos aqui mantendo a tocha da luz oculta, meus amigos, a todos aqueles que estão buscando. Agradecemos aí esta maravilhosa audiência noturna, meus amigos. Estamos aqui no horário nobre da televisão, né, que é nosso concorrente direto, e também aos amigos que estão aí em casa. Nós sabemos que a Esotérica FM tem uma maravilhosa audiência, meus amigos, de mais de 100 pessoas que estão a qualquer momento durante o dia conectados aqui na nossa sintonia, mas a maior parte desses ouvintes nos acompanham do trabalho, aonde as músicas que nós tocamos aqui e que os próprios ouvintes programam preenchem então uma lacuna na programação das rádios brasileiras, pois nós trazemos aqui sempre aquela música que ajuda a relaxar e que ajuda a elevar a nossa consciência. E à noite nós sabemos que nós temos aqui uma audiência de pessoas que estão nas suas casas, já chegaram no trabalho e já conhecem o nosso trabalho na internet, que está há 14 anos no ar, meus amigos. Nós não começamos ontem esse trabalho, não. Desde 1996 nós iniciamos o trabalho da Loja Esotérica Virtual, e é realmente uma satisfação termos essa audiência aqui ao vivo, mas também agradecemos a vocês que nos acompanham em qualquer horário do dia nas gravações aqui dos programas, que estão disponíveis aqui na opção Lux Esotérica do menu da rádio e também lá na seção de áudio da Levir, meus amigos, a Loja Esotérica Virtual. Então, meus amigos, agradecemos aqueles que já são nossos associados e agradecemos a você que vai também se transformar no nosso associado para garantir, meus amigos, o prosseguimento desse trabalho, desse verdadeiro Dharma, meus amigos, um sacerdócio aqui levando para vocês esses temas. Mas vamos continuar falando sobre o lado esotérico do sistema solar, meus amigos. Porque a origem de tudo, meus amigos, é Deus. É o Logos Solar, é o grande emanador, ou o demiurgo, meus amigos, do nosso sistema, como mencionavam os neoplatônicos, é Ishvara, como dizem os hindus, ou também o Brahma ativo, aquele que emite todas as coisas. Mas Deus, meus amigos, é uno, mas ao mesmo tempo é trino, meus amigos. Ele tem as três potencialidades que nós conhecemos no cristianismo como Pai, Filho e Espírito Santo, que nós vemos sempre em todas as grandes religiões, falam dele como o uno, que é ao mesmo tempo trino, que tem dentro de si o aspecto Pai, o aspecto Mãe e o aspecto Filho. É realmente estranho como a Trindade no cristianismo não menciona o aspecto Mãe, né? O aspecto Mãe, na verdade, é o Espírito Santo, porque Pai e Filho são ali mencionados, mas a Mãe, meus amigos, aquela inteligência divina, que é aquela que provê as condições para a manifestação, também está na Trindade cristã. E é a partir dessa base, meus amigos, que depois vem os sete grandes espíritos perante o trono, que cada um deles domina sete sistemas que existem dentro do nosso sistema solar, meus amigos. Existem sete grandes espíritos planetários, que são os sete planetas sagrados da astrologia antiga. Mas há que se perceber, meus amigos, que apesar de serem sete grandes espíritos planetários, na verdade eles não ocupam apenas um único planeta. Um espírito planetário, ele pode reger simultaneamente mais do que um planeta, assim também como o Espírito de Deus, meus amigos, anima as chispas divinas de bilhões e bilhões de seres, e os espíritos planetários ocupam ao mesmo tempo, às vezes, porque esse é um processo complexo, eles estão animando mais do que apenas um único planeta físico. Da mesma forma como nós, homens, os nossos espíritos, meus amigos, também podem animar simultaneamente mais do que um corpo físico, né? Daí mais um item, meus amigos, mais um tema para nós termos, realmente mais uma razão para nós termos muito respeito pelos nossos semelhantes, porque ao mesmo tempo, meus amigos, aquele espírito que anima o nosso corpo também pode estar animando o corpo de uma outra pessoa. Isso é um tema muito esotérico que eu não vou entrar nele nesse momento, mas ele está baseado exatamente nesse mesmo princípio divino, meus amigos, de que o espírito pode animar inúmeras e inúmeras formas simultaneamente. Então, os sete grandes logos ou verbos, deuses planetários, meus amigos, são aqueles que dão a vida verdadeiramente aos planetas. Assim como nós vemos o planeta Terra, onde nós vemos essa grande vida, meus amigos, pulsante, milhões e milhões de espécies que existem aqui fisicamente habitando e evoluindo e tendo aqui o seu espaço garantido para que todos possam receber essa energia divina, a luz do sol, que é alimento não só físico, mas também para aqueles que conseguem perceber, é também alimento espiritual, é sabedoria, é beleza e é força, meus amigos. Mas o nosso planeta, o nosso logos planetário, não é o único. E também, meus amigos, o planeta Terra não é o único habitado no sistema solar. Como nós dissemos no começo, meus amigos, seria um absurdo nós imaginarmos que apenas a nossa querida Terra, apesar de nós amarmos tanto a ela e ela ser tão linda, tão maravilhosa, meus amigos, ter tanta beleza, ter tantos seres vivos, com tanta diversidade, mas seria o supremo egoísmo nós imaginarmos que esse planeta é o único habitado do universo. E o pior, meus amigos, nós imaginamos que ele é o único habitado do sistema solar. E apesar dos outros planetas, no momento, não terem vida física, porque provavelmente apenas no planeta Marte, meus amigos, ainda exista vida física, como existe aqui na Terra, e aquelas espaçonaves que estão lá circulando, né, mais cedo ou mais tarde vão encontrar vida lá, nem que seja uma vida biológica incipiente, né? Mas a verdade é que nos planos invisíveis, nos planos espirituais, todos os planetas do sistema solar são habitados, meus amigos. Então, a vida, esse princípio da existência, ele é universal e ele está disseminado em todas as moradas de Deus, meus amigos. Não é à toa aquela passagem da Bíblia em que Jesus disse que o seu Pai tinha muitas moradas. As muitas moradas são também os nossos veículos, que são múltiplos, mas quando nós estamos falando do sistema solar, estamos falando de planetas, nós temos que entender que os planetas também têm corpos espirituais. Ao redor de cada planeta, meus amigos, existe uma grande camada de matéria astral, assim como o nosso planeta, meus amigos. Ele tem uma larga extensão no seu plano astral, que vai do centro do nosso planeta até praticamente encostar na órbita da Lua. Então, quando nós estamos libertos do nosso corpo físico, nós vamos para o astral através de uma projeção astral, ou então quando nós desencarnamos, nós não precisamos ficar limitados aqui a essa superfície do planeta. Nós podemos ir para planos muito mais elevados, não só pela geograficamente, pela altura, meus amigos, mas porque há diferenças vibratórias nessa grande faixa. E até durante uma semana no mês, meus amigos, a aura astral da Lua encontra com a aura astral do planeta Terra, e aqueles que são projetores astrais conscientes podem ir até a orbe da Lua, meus amigos. Se bem que nós não recomendamos muito esse turismo astral para a Lua, meus amigos, porque no ocultismo a Lua é conhecida como a oitava esfera. Porque a Lua, meus amigos, hoje em dia nada mais é do que o resto, o cadáver de um outro grande planeta que foi muito maior, que foi habitado, meus amigos, por muitos e muitas espécies de vida, inclusive nós seres humanos, que hoje somos humanos, habitamos a Lua, meus amigos, e é por isso que nós temos um sentimento muito forte quando nós olhamos ali para aquilo que hoje nos parece um deserto, mas que antigamente era um planeta muito maior, com uma atmosfera muito mais densa, com vegetação e com uma fauna e uma flora riquíssima, meus amigos. E foi lá, meus amigos, naquele planeta que já não existe mais, que nós ocupamos as formas animais. Fomos lá que nós ganhamos a nossa individualização. Foi lá que nós vivemos durante muitos e muitos milhões de anos, e a partir daquelas experiências é que nós nos transformamos em seres humanos. E hoje nós estamos aqui. O planeta Terra, meus amigos, ele surgiu de um realmente cataclismo cósmico, onde um grande asteroide se chocou com aquele planeta antigo, o fracionou praticamente ao meio, e dessa grande colisão, a matéria que foi jogada no espaço se juntou e formou a Terra, que passou a ser então é 6 vezes maior do que a Lua. E o que sobrou da Lua, meus amigos, é realmente hoje um verdadeiro deserto. E como eu disse, não recomendamos esse passeio na Lua, porque a 8ª esfera é verdadeiramente como se fosse o presídio espiritual da Terra, meus amigos. Porque ali são levados pessoas para que as pessoas mais desagradáveis, aqueles realmente verdadeiros criminosos irrecuperáveis, meus amigos, do plano espiritual, porque a criminalidade não existe só aqui no físico, meus amigos, lamentavelmente ela existe lá do outro lado, até de uma maneira muito mais lamentável. Então muitos seres irrecuperáveis são levados para terem a sua deteriorização lá na 8ª esfera, que é a Lua. E não recomendamos nem o chamado banho de Lua, meus amigos, porque a Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol, mas o que se reflete nela é apenas energias do passado que não existem mais. Então cada um dos planetas, meus amigos, que nós observamos, ele é regido por um espírito planetário. Mas há um grande diferencial, meus amigos, porque o espírito da nossa Terra, o Logos planetário do planeta Terra, ele é um dos mais poderosos entre esses 7 que estão diante do trono de Deus. Porque nesse momento, meus amigos, ele não rege apenas a Terra, ele rege também o planeta Marte e ele rege também o planeta Mercúrio. E se vocês prestaram atenção no começo do texto, no início desse programa, Blavatsky menciona a existência também de 6 outros globos que fazem parte da cadeia terrestre, como ela é chamada na teosofia, no esoterismo. Quer dizer, além dos 3 planetas físicos que o nosso espírito planetário habita, meus amigos, que é atualmente a sua atenção primordial está sobre o planeta Terra, e é por isso que há tanta vida, tanta beleza, há tantas formas de vida aqui, porque a onda de vida está aqui na Terra. Mas essa onda de vida, ela vai circulando, meus amigos, por 6 globos diferentes, sendo 3 deles físicos, que são Marte, a Terra e Mercúrio, e mais 4 globos que são invisíveis, que são 2 globos de matéria astral e 2 globos de matéria mental inferior, perfazendo assim um esquema de globos setenário, aonde a evolução, meus amigos, vai se processando de uma maneira circular, como se fosse realmente uma roda de samsara e planetária, vocês devem imaginar. Isso é o assunto que é chamado na teosofia das rondas e cadeias, né? Porque sendo estabelecido esses 7 planetas, que nós só conseguimos enxergar apenas 3 deles, porque estão no plano físico, mas existem 4 outros planetas, são globos totalmente independentes. E veja bem, quando nós dizemos que são 2 outros planetas astrais e 2 outros planetas mentais inferiores, não estamos querendo dizer com relação à aura astral ou à aura mental do planeta Terra. Isso é uma outra coisa totalmente independente. Existem realmente esferas astrais, né? 2 esferas astrais e 2 esferas mentais, outras que não a aura mental, que é a aura astral do nosso planeta. E a vida, meus amigos, ela circula por esses globos. Nós já estivemos em todos esses globos que nós estamos mencionando, meus amigos, porque nós aqui, seres humanos, A nossa chispa divina, meus amigos, ela foi, por assim dizer, matizada, né? Ela recebeu a coloração do Logos planetário da Terra, quando nós fomos emanados do grande espírito planetário, aliás, do grande espírito solar, do Logos solar. Nós então passamos por um dos sete grandes espíritos planetários, e é por isso que nós estamos aqui na Terra. Não é por acaso, meus amigos, nós estamos aqui dentro de um esquema evolutivo, e dentro desses sete planetas, meus amigos, nós já circulamos. Quando eu digo nós, eu estou mencionando não só os 60 bilhões de almas que estão no nível humano, mas todos os outros espíritos, meus amigos, as outras ondas de vidas que estão no reino animal, no reino vegetal, né, nos reinos inferiores, também circularam conosco. Já foram dadas 4 voltas e meia nesse sistema, meus amigos. Então é muito interessante, até muito engraçado, que a ficção científica tenha um interesse tão grande pelo planeta Marte, meus amigos. Porque nós, meus amigos, enquanto espíritos, já estivemos vivendo no planeta Marte. Os marcianos verdadeiramente somos nós, meus amigos. E mais cedo ou mais tarde, quando nós formos para lá, porque vocês podem ver que a humanidade está desenvolvendo espaçonaves, seus foguetes, seus, né, ônibus espaciais, mas vocês prestem atenção para onde que nós estamos indo. Primeiro para a Lua, né? Podemos dizer, mas a Lua é o que está mais perto. Mas o próximo planeta que nós iremos visitar, meus amigos, será o planeta Marte. E aí nós estamos fazendo esse percurso, não só porque esses planetas estão mais perto, meus amigos, mas porque existe uma memória espiritual nossa na humanidade que vai fazer com que a gente retorne para lá. Mas essa passagem, meus amigos, essas 4 voltas e meia, essas 4 passagens que nós já tivemos por Marte, pela Terra, por Mercúrio e pelos 2 planetas astrais e pelos 2 planetas mentais inferiores, estão com essa progressão aperfeiçoando todos os seres que estão nesse sistema, meus amigos. O plano de Deus, que é a evolução, queridos ouvintes, ele realmente está funcionando numa escala que vocês não têm ideia. Nós achamos que nós estamos aqui perdidos, que nós caímos de paraquedas aqui nesse planeta, e isso é uma ignorância enorme, meus amigos, porque nós estamos, na verdade, caminhando juntos, toda a humanidade, todos os outros reinos, dentro de um processo de depuração, de evolução, que realmente é muito, muito grande. Esse plano realmente é maravilhoso. Eu só posso recomendar a vocês que quiserem se aprofundar nesse tema, leiam, meus amigos, um livro muito especial que, a seu devido tempo, nós iremos trazer aqui para os estudos do programa Lux Esotérica, que é o livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, que foi editado alguns anos atrás pela editora Pensamento. Lamentavelmente, ela não está editando mais esse livro, mas vocês podem encontrar aí nos sebos ou no site www.estantevirtual.com.br. Sempre tem lá para vender esse livro, O Sistema Solar, de Arthur E. Powell, editora Pensamento, que traz as informações mais abalizadas sobre isso que nós estamos falando. Porque, como nós dissemos, meus amigos, existem os 7 grandes espíritos, então existem 7 grandes evoluções simultâneas nesse nosso sistema solar, e a cadeia terrestre não é a mais evoluída, meus amigos. A mais evoluída é a cadeia terrestre do sistema de de Vênus, meus amigos. Vênus é considerada a não só um dos, é o terceiro objeto mais brilhante do firmamento, porque ao observar Vênus, ela parece muito mais uma estrela, meus amigos. E ela atingiu essa evolução porque ali se iniciou há muito mais tempo a evolução dos seres. Nós estamos na quarta ronda e meia, enquanto que o sistema venusiano já está no sexto giro, na sexta ronda, e tem realmente milhões e milhões de seres que estão no nível daquilo que nós chamamos de mestres. Na verdade, a nossa fraternidade branca aqui do planeta Terra foi fundada por seres dessa cadeia planetária do planeta Vênus. Aqueles que ficaram conhecidos como os Senhores da Chama, que chegaram ao planeta Terra há cerca de 16 milhões de anos atrás, chegando aqui quando o ser humano ainda era mais animal do que realmente humano. Aqui eles tiveram uma grande influência, fundando realmente a civilização, a religião e esse caminho espiritual que nós conhecemos genericamente como a Grande Fraternidade Branca. Então, o sistema mais avançado é o sistema venusiano. Marte e Mercúrio pertencem ao esquema da Terra, e junto com Vênus nós estamos praticamente colados fisicamente com o Sol. E os planetas distantes, meus amigos, como Júpiter, como Saturno, como Urano, como Netuno, como Plutão, aí que rebaixaram Plutão indevidamente, são sistemas, meus amigos, que estão ligados, cada um deles, a outros logos planetários, mas eles estão bem atrás de nós na evolução do sistema das rondas e cadeias, né? Estão, a maior parte deles está na segunda ou na terceira ronda. E isso obviamente abre um caminho, mas, meus amigos, para que nós humanos, lá na frente, quando nós nos libertarmos realmente da ignorância que nós temos, ou quando nós nos iluminemos, provavelmente nós sejamos convocados para ir auxiliar esses planetas a evoluírem, que a humanidade e os outros reinos desses planetas também evoluam. Mas o mais importante de tudo, meus amigos, dentro desse esquema evolutivo, que é uno, que é trino, que é sétuplo, é que nós, seres humanos, temos aqui à nossa frente um objetivo a ser atingido, meus amigos. Nós não estamos aqui realmente passeando, não estamos fazendo turismo. Quando a onda de vida terminar o seu processo nesse planeta, a nossa humanidade deverá ter atingido um objetivo. E o objetivo que está posto diante de nós, meus amigos, é muito alto. É o objetivo de alcançarmos aquilo que é conhecido como a iniciação de adepto, a iniciação de mestre, a quinta iniciação dentro da fraternidade branca. E segundo as previsões, o que se deseja, meus amigos, é que quando terminar a evolução no planeta Terra, nessa quarta ronda, e até o final, né, da sétima ronda, quer dizer, nós vamos ainda circular algumas vezes aí, pelo menos um terço, meus amigos, de todos os espíritos de todas as chispas divinas que estão no nosso nível deverão ter atingido o grau de adepto, o grau de mestre. Serão bilhões e bilhões de seres iluminados, despertos, capazes então de ingressar na evolução cósmica, porque nós estamos fazendo aqui a evolução meramente planetária. Mas pelo menos 20 bilhões, meus amigos, irão alcançar esse patamar, e o outro terço, meus amigos, irá alcançar altas iniciações chegarão ao grau de Arhat, ao grau de iluminados, serão também iniciados quando até se completar a sétima ronda do atual esquema terrestre. E, lamentavelmente, meus amigos, um outro terço da humanidade não vai atingir esse objetivo e vai ter que prosseguir para o próximo sistema, assim como se fossem repetentes dentro desse processo, porque lamentavelmente nem todos caminham na mesma velocidade, não conseguem assimilar ou se desenvolver da mesma forma que os mais avançados. Mas o que está realmente diante de nós é um grande projeto, meus amigos, um grande projeto de evolução. E aquilo que atingiram, meus amigos, os mestres que nós tanto amamos, que nós tanto reconhecemos, a quem nós temos tanta devoção, é isso que será o comum dentro da humanidade. A iluminação espiritual, a sabedoria, será presente, meus amigos, na maior parte, em praticamente 2/3 da humanidade, quando terminar essa nossa cadeia de mundos, o esquema terrestre, nós teremos atingido o grau que os nossos mestres já atualmente atingiram, e eles atingiram isso por muito esforço que eles fizeram. Então, meus amigos, temos que encerrar o programa de hoje, porque o horário já está avançando, e agradecemos uma vez mais a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esses assuntos. No dia de amanhã nós vamos continuar aqui falando desse processo setenário, mas aí com relação aos corpos invisíveis do ser humano. Então vamos finalizar esse programa fazendo a nossa última vibração. Vamos uma vez mais volver a nossa consciência para o nosso interior, procurando sentir uma vez mais o batimento cardíaco e visualizando dentro dos nossos corações aquela joia cintilante da espiritualidade, a verdadeira joia da nossa chispa divina que brilha repousando sobre o lótus do nosso coração. Vamos procurar visualizar essa chispa divina brilhando, iluminando todo o nosso ser, e que essa luz também se propague pela nossa aura e se projete sobre o nosso caminho. Que nós possamos trilhar a nossa espiritualidade sempre guiados pela luz do nosso eu maior, do nosso eu superior, da nossa chispa divina. Nesse momento solene, meus amigos, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos. Agradecemos uma vez mais o prestígio de todos. Esperamos estar aqui novamente amanhã com muita disposição, com muito entusiasmo para continuar com vocês estudando esses temas do esoterismo, do ocultismo, nesta série abordando o livro A Chave para a Teosofia de Helena Petrovna Blavatsky. A todos desejamos uma boa noite, um bom descanso. E a todos vocês, queridos amigos e amigas ouvintes, enviamos o nosso mais fraterno abraço, desejando a todos realmente que a luz divina brilhe nos seus corações. Até a próxima edição do programa Lux Esotérico.